Eu vou dar um perdido hoje, voltar só na segunda-feira. Não conta comigo hoje, porque chegou a sexta-feira. Já esqueci meus compromissos, de nave tipo um astronauta. Então pra que tomar juízo, se o Johnny Walker aqui não falta? Oh, não me procura, eu tô perdido hoje, eu vou ficar em off. Meu frevo não tem a localização, eu vou dar perdido hoje. Não me procura não. Ah, oh, a Stana tá bando, oh, e eu tô também, oh, o uísque e as onças, oh, segura neném, oh, a Stana tá bando, oh, e eu tô também. Ligou nos contatos e pá, tem frescura não. E as doninhas ficou louca nesse frevo, rebolando embriagada, é isso mesmo. Compo de uísque, siroque, tequila e amarula. Mostra que aqui na quebrada os firma também fatura. Minha loucura tá indo sem rumo e sem direção. Tô distante da minha chola e perto da separação. Hoje a noite é nossa, fartura e muito dinheiro. Assim que elas gostam, só brinda comigo, parceiro. Hoje a noite é nossa, tá valendo a pena arriscar. Modo avião que é pra minha dona não ligar. Localização, eu vou estar perdido hoje. Não me procura, não. Ah, oh, a Stana tá bando, oh, e eu tô também. O uísque e as onças, segura neném. A Stana tá bando, oh, e eu tô também. O uísque e as onças, mas vai neném. Convocação pra bagaceiro. Em casa o Miguel foi forte, no futebol com os parceiros. Tá proibido o celular, uou, flash só no jogo de luz. Uou, em casa não dá pra ficar, uou, la vida louca me seduz. Esse neguinho tá fácil não, marrento e pinta de artista. Namora, mas lá no contato tem várias gostosas somando na lista. Sem rumo e sem juízo nessa cidade sem dono. Mais uma noite no meu relatório, essas donas me fez perder sono. Não faço não, véi. Eu vou dar perdido.